E eu tinha sempre um discernimento sobre esse texto, que era correto e continua sendo correto. Mas um princípio de interpretação da palavra do Senhor nos ensina que toda revelação é progressiva. E é um princípio simples. Quando alguém é menor do que a cidade, precisa gastar alguns dias para conhecer toda a cidade. Mas se a cidade for menor do que alguém, esse alguém com um olhar conhece a cidade toda. Todas as coisas que são maiores do que nós exigem um tempo maior para serem descobertas. E praticamente nesse universo, tudo é maior do que nós. Se olharmos uma plantinha do tamanho da nossa unha, ela será maior do que nós. Porque os micro-universos que existem naquela plantinha, eu posso ser um cientista que vou passar o resto da vida estudando só aquela folha. Existem cientistas que passam o resto da vida estudando só um determinado elemento da natureza. De tão infinito que é o que Deus criou. Se as coisas físicas já são tão maiores do que nós, o que dirá as coisas do reino de Deus, as coisas espirituais, infinitamente maiores do que nós. Então, em todo tempo, eu estou tendo que aprender alguma coisa mais acerca da mesma coisa. Não é que muda a visão, é que toda revelação é progressiva. A cada dia eu tenho que estar conhecendo mais e mais e mais e mais. E muitas vezes a nossa forma de enxergar muda porque adicionou-se um conhecimento a mais do todo. E nesses dias que eu estava em Porto Alegre com o Abe, o Senhor me mostrou uma coisa que eu também nunca tinha visto aqui. E vocês estão ouvindo essa ministração, estão vendo que tem muita coisa que eu estou dizendo. Eu nunca tinha visto isso aqui. E o Senhor me disse, compartilha isso que você está aprendendo. Os cinco ministérios têm em vista o aperfeiçoamento dos santos. Então, primeiro nós temos os ministérios de Deus. E temos os ministérios para o aperfeiçoamento de nós mesmos. Porque Deus não disse que os ministérios são o clero e os outros leigos são os santos. Deus diz que todos nós somos os santos. E que estes ministérios funcionam no corpo para a edificação de todos os santos. Primeiro o Senhor vai mostrando que há uma necessidade de sermos edificados todos os dias. Uma igreja local, uma família, um projeto, um negócio, uma sociedade, uma viagem, qualquer coisa que começarmos sem um alicerce realmente sólido, lá na frente, por mais promissor que pareça, vai ruir. Porque tudo que se constrói sem alicerce, uma hora cai, não tem dúvida. Então, a nossa vida, nossa família, o corpo de Cristo, uma igreja local, será construída em cima de um alicerce. E o alicerce, ele é dado pelo ministério de Deus através dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para que eu e você sejamos aperfeiçoados. E aí vem um para de novo, para o desempenho do ministério do corpo de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo. Então eu fui entendendo bem, Deus envia ministérios que vão me edificar. E ministério não quer dizer o ministério de fulano de tal. São estas cinco ações de Deus na igreja. Ou com palavra profética, ou com palavra apostólica, ou com palavra evangelística, ou com palavra de pastoreio, ou com ação de pastoreio, ou com a palavra de ensino. Os ministérios que em parte foram deturpados quando nós criamos um código e um título para eles. Você é o quê? Eu sou apóstolo. Eu sou mestre. Certamente Deus dá capacidade a alguns para atuarem nesses ministérios especificamente, porém, eles não existem por si mesmos. Não, é porque eu estou fazendo o que é o meu ministério. Eles existem para o aperfeiçoamento dos santos. Então, se em algum momento, como hoje de manhã, eu estou ensinando, não é para exercer o meu ministério, é para que eu e cada um de nós sejamos edificados. Segundo, edificados para quê? Edificados para o desempenho do ministério. Qual ministério? Nós não tínhamos falado de 5 ministérios lá? Ele não está falando daqueles ministérios. Ele está falando do ministério de Cristo na terra, que é resgatar vidas, edificá-las até a estatura da plenitude de Cristo Jesus, e para edificação do corpo de Cristo. Então, Jesus precisa do nosso aperfeiçoamento para realizar a obra dele. Porque ele disse, eu edificarei a minha igreja. E agora Paulo vem dizendo que para a edificação do corpo de Cristo, da igreja, é necessário o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos. E uma das questões mais bonitas, irmão, uma das características mais bonitas da igreja como corpo de Cristo é maturidade em conhecimento da palavra do Senhor. Edificação que vem através dos mestres, que vem através dos evangelistas, que vem através da palavra apostólica, que vem através da palavra profética, e tudo isso funciona em um só corpo, como um só corpo para a nossa edificação. E eu tenho visto, Deus trouxe o Asaf novamente esta semana, e não é coincidência, nós nunca programamos isso. Mas Deus tem permitido, desde 1995, todos os nossos encontros têm sido uma agenda precisa de Deus. Precisa de Deus. E ontem, nós não temos ideia do que aconteceu sexta e ontem, no mundo espiritual, e de novo ele estava presente. Por quê? Como um apóstolo, como um profeta, como um servo do Senhor, sentando conosco e compartilhando a palavra, ministrando, ensinando como mestre, ele veio e edificou um pouco mais, aperfeiçoou um pouco mais a cada um de nós, e ele também saiu daqui um pouco mais aperfeiçoado. E assim sucede com cada um, não só com o Asaf, mas com você, quando você, dentro de casa, na família, na tua limitação, no teu contexto, começa a agir com uma palavra, com uma oração. Você começa a atuar como um desses 5 ministérios para o seu próprio aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento dos santos que estão ali. Mas na minha casa não tem ninguém crente, mas tem santos ali. Como assim? Como assim? Santos? Eu sei, eu conheço eles, Lérida, mas não é possível. Como assim? Nós aprendemos lá no primeiro estudo como vamos ver a cada um. Foram comprados pelo sangue de Jesus, pela fé. Eu posso vê-los, tirando o tempo da minha realidade, eu posso vê-los hoje como sendo do Senhor. Então são do Senhor. E aí, ou o Asaf, ou aqueles que ministram a ele, ou a minha posição, minha ação ministerial como pastor aqui, ou da Dani, ou de algum outro irmão, ou sua, ou do novo convertido que vai chegar em casa e vai falar assim, eu fui batizado. É uma dessas ações de Deus para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É uma sequência. E isso vem para que nós possamos realizar o ministério de Jesus. E só acontece na comunhão. Na segunda-feira, quando começamos os 21 dias de consagração, Deus me deu uma única frase. Igreja, ser ou fazer, eis a questão. Deus me fez pensar nisso. E todo o conteúdo desta frase, Deus me deu lá em Porto Alegre. Deus não me deu para dar a vocês, Deus ministrou a mim. Nem eu tinha ideia de que tinha agendado, tinha comprado passagens, tinha decidido estar na conferência e que a conferência seria o que foi para a minha vida. Um tempo ali, 4 dias, o dia inteiro até o final da noite, sendo ensinado coisas que eu estou dizendo a vocês, eu nunca tinha prestado atenção. O Senhor me mostrou, me ensinou através daquele irmão, o pastor Abe Huber. E agora, porque eu fui edificado lá, através de um profeta do Senhor, de um apóstolo do Senhor, que eu já conhecia, eu já tinha tido esse tempo junto, comunhão, mas mora lá em Santarém, longe, não temos um relacionamento chegado, pois Deus usa a vida dele para edificar essa igreja aqui. Eu não sou de escrever as coisas, eu fui escrevendo 10 páginas e o Senhor falou assim: você vai ministrar tudo que está aqui. Mas, Senhor, eu comprei os CDs, eu levo os CDs, os irmãos ouvem lá, os CDs já estão aí, inclusive. Não, você vai compartilhar, porque eu quero que você compartilhe o que você está vivendo. E eu ainda não sabia que o desenrolar dos dias ainda geraria muitas coisas fruto disso daqui, na minha vida pessoal. E por isso você está recebendo essa ministração hoje, para nós como santos e para nós como igreja, na edificação do corpo de Cristo.